No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Estamos aqui para mais 30 minutos repletos do nosso fado, do nosso tesouro português e quase sempre conscientes daqueles diamantes que o fado tem para nós. Cada fadista, cada guitarra, cada viola, cada poema. É um diamante, é sem dúvida uma pedrinha participante deste nosso tesouro tão português. Eu sou a Joana e é um prazer enorme estar consigo aqui neste domingo, durante estes 30 minutos no canal 2 da Rádio Antena Web, para lhe fazer companhia, para lhe trazer um pouco mais desta nossa alma portuguesa. Estamos já a 3 de abril do ano de 2011, o tempo passa num instante. Parece que o ano começou agora, mas no entanto já lá vão alguns dias, alguns meses, e o tempo passa mesmo a correr. Bom, vamos então ficar com três primeiros fados para começar esta nossa emissão. E três bonitos fados. Falo de Falei Mal de Ti na voz de... Aliás, Disse Mal de Ti na voz de Amália Rodrigues, assim que é. Logo depois ficamos com Ponto Final na voz de Carlos Zell e terminamos com Ana Sofia Varela, que nos traz Vivendo Sem Mim. Três fados, três bonitos temas para si que está aí desse lado durante estes 30 minutos de alma portuguesa aqui na sua Catedral do Fado. Fique bem e fique por aí. Fui dizer mal de ti a toda a gente, jurei, teimei a todos, convenci que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti, que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti. Me afirmei que me bates, que me oprimes, que és covarde, que és cínico e, pelo visto, serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, todos me acreditaram cegamente. Em alguns olhos vi lágrimas luzindo, chorei, gritei, gemi cinicamente. Mas cá dentro minha das mulheres vi o lume do ódio, do rancor que eu acendi. Menti a toda a gente por ciúme. vivendo sem mim. Deixai-me que cante, vou chorando assim, vou entre sargaços, estendendo os meus braços. De rosa brava, nem uma folha cima das sepulturas. Mas esse inverno acabou e ressurge a primavera. Agora tudo mudou. Eu sou de novo quem sou. Ela é na mesma quem é. Agora tudo mudou. Eu sou de novo quem sou. Ela é na mesma quem é. Sem querer pôr já pontos finais, seja lá no que for, vamos continuar aqui nesta nossa emissão com mais fados e mais fadistas. Vamos agora ficar com Alvorada do Sertão, na voz de Freire Mano da Câmara. Logo depois, A Minha Cor, na voz de Hélder Motinho. E terminamos esta nossa seleção de três fados com Mísia, que nos traz Canção do Mar. Mais três fados, mais três grandes fadistas para si, que está aqui na nossa Catedral do Fado. Antes de os pôr a tocar, já sabe que se quiser pedir um fado, também pode fazê-lo. É só escrever para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar o seu comentário aqui na nossa box de comentários, na nossa caixa de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Esteja à vontade, esta catedral também é sua. Fique por aí e, claro, fique então agora com Alvorada do Sertão, na voz de Freire Mano da Câmara. Pai, quanta luz, quanta tristeza harmonizada no sertão, numa alvorada lentejada de cristais. A natureza acorda em festas lacrimosas, vendo Deus queimando as rosas dos sertões celestiais. Se as noites lindas de luar, se as noites calmas abrem na alma a flor das almas que se diz recordação. Essas manhãs que são crisálidas do dia são as rosas da harmonia do prazer do coração. Recorda, coração, as alvoradas. Tão saudosa e tão louçã, mora dileta em que Deus foi mais poeta, predileta da poesia, Ave Maria da manhã. Se Deus me ouvisse com amor e caridade, me faria esta vontade. É o meu único ideal. Quando amanhã o meu sertão fosse nascendo, eu também fosse morrendo como a estrela matinal. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Do sertão.

chegamos ao fim desta nossa emissão. Pois é, 30 minutos que já lá vão, 30 minutos que vão passando assim num instantinho. Mas vamos terminar com dois fados, dois bonitos fados. Vamos ficar com A Nossa Rua, na voz de Odete Mendes, e logo depois Fernando Maurício deixa-nos então com o fado Confessando. São os dois fatos que ficam no fim desta nossa emissão. Eu vou embora por hoje, mas para a semana estou aqui, no próximo sábado, às 12 horas, com mais 30 minutos repletos desta nossa alma portuguesa, aqui na sua Catedral do Fado. Foi um prazer enorme estar consigo. Desejo-lhe tudo bom, o resto de um ótimo domingo. Fique com a nossa programação, porque toda ela é para si. Fique bem, tenha uma ótima semana e até ao próximo sábado. Sabe tanto como nós aquela rua, por ter escutado tudo que dissemos em noites de luar à luz da lua. Nosso amor foi jura, fizemos. Faltas não, juramento por maldade. E a rua é testemunha da verdade. Aquela rua que foi minha e que foi tua, recordo bem a alegria que nos deu. Aquela rua já não é a mesma rua, porque a saudade fê-la triste como eu. Ainda hoje, aturdida e inconsciente, eu vou àquela rua noitinha, na esperança de te ver não estar ausente. Aquela felicidade foi minha, mas só consigo ver a luz. A esperança que perdi naquela rua. Naquela rua que foi minha e que foi tua, recordo bem a alegria que nos deu. Aquela rua já não é a mesma rua, porque a saudade fê-la triste como eu. Esta carta, minha mãe,